será que tá bem? Será que depois de mim já arrumou alguém? Talvez terão tempo pra pensar. Vou matar essa dúvida antes dela me matar. Se tiver ciúme, tem amor. Se tiver saudade, tem paixão. Vou fazer um malzinho pro nosso bem. Um teste love não mata ninguém. Só pra saber o tanto de amor que ainda tem. Vou passar na sua frente de mãos dadas. Você vai sentir o drama. Se der pedir, ainda me ama. Se der pedir, é porque me ama. Vou passar na sua frente de mãos dadas. Você vai sentir o drama. Se der pedir, ainda me ama. Tá bem, será que depois de mim já arrumou alguém? Talvez queira um tempo pra pensar. Vou matar essa dúvida antes dela me matar. Se tiver ciúme, tem amor. Se tiver saudade, tem paixão. Vou fazer um malzinho pro nosso bem. Um teste love não mata ninguém. Só pra saber o tanto de amor que ainda tem. Vou passar na sua frente de mãos dadas. Você vai sentir o drama. Se der pedir, ainda me ama. Se der pedir, é porque me ama. Será? Vou passar na sua frente de mãos dadas. Você vai sentir o drama. Se der pedir, ainda me ama. Se der pedir, é porque me ama. Se der pedir, é porque ainda me ama.